No começo da madrugada deste sábado, uma equipe do Grupo Tático da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, em patrulhamento pela rua Carlos Gomes, na Vila Portes, observou um indivíduo identificado como Tiago Alexandre da Silva, 24 anos, em posse de uma barra de ferro dobrada na forma de ferramenta artesanal, que, segundo informações, ele teria usado para abrir equipamentos pertencentes ao município de Foz do Iguaçu, parquímetros instalados na área de estacionamento controlado na região da Vila Portes. Segundo ele, R$15 teriam sido levados dos parquímetros quebrados. Ele disse que há um outro indivíduo que participou, mas este não foi localizado, como conta o subinspetor Galvão do GTA. Bom, um está pedido aí, tem mandado de prisão contra ele, feito a abordagem na favela do Bolo, no Jardim Jupira, verificado junto à Central de Operações, o mesmo está pedido. O outro foi pego ali na região da Vila Portes, na Carlos Gomes, com a mochila e esse equipamento que ele tem ali na mão, um pedaço de ferro torto, o qual ele mesmo confessou e ele usa para danificar e roubar, furtar o dinheiro que tem nesses parquímetros ali na região. Quantos ele assume ter quebrado? Ele assumiu 2 por enquanto. Ali com o delegado, daí ele vai, deve conversar e deve passar melhores informações ali. Ele repassou o nome de um parceiro que teria praticado o crime junto com ele? Repassou o apelido, o tal de Magrão, segundo ele, um cidadão mais barbudo. A gente conseguiu trazer um para cá nas mesmas características que ele passou, mas não, aparentemente não é ele. Igual ele tá sem o documento, a gente vai apresentar ele para o delegado para poder checar o nome dele aí junto da delegacia. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.